Uma noite fria, bem a escadaria, pra soltar balão. Vagalumeando, vai um fogo branco, vai beijar o chão. Breu e parafina ilumina São João. Dia de São Jorge é foguete e rojão. Padroeiro Sebastião, Rio de Janeiro. Palma da mão, na palma.